Bom, já começou! Vamos lá, gente! É o seu aniversário, oba! É o seu aniversário, viva! Seu aniversário! Parabéns! Parabéns pra você! Pra mim? Você! É todo mundo! É o seu aniversário, oba! É o seu aniversário, viva! Seu aniversário é o seu aniversário. Parabéns pra você. Puxa, obrigado, gente. Vamos cantar mais uma vez. É o seu aniversário. Oba, oba. É o seu aniversário. Viva, viva. Seu aniversário. É o seu aniversário. Oba, seu aniversário. Damos parabéns pra você. Obrigado, pessoal. Muito obrigado. E obrigado a você.